Uno Uno. Boa tarde, contato radar passando. Conde vem direto Bonfim, reporte de Alves Descida. Meu 92 com isso, mas não sobre regra de voo visual, vou direto SEAS e reporte a própria Avenida de Salvador. Chinema 355, decolado 27, controle 120, isso vai ser. 355, contato na decolagem, chuva e mantém nível de voo 360, vou direto Lida. 4-4-2-3, chame centro de CIF, na frequência 1-2-0, as negativas 1-2-8. Controle Salvador, tem o Papa Romeu, que é a Rubiosa, na vertical de Paris, direção de Cerrado. Tem que aporte visual com a Serra, Serra Bufiosa. Reportará visual com a Serra, Serra Bufiosa. Identificação, deixa aí, mantenha em nível de voo 060, vou direto e tapa, para não ter que estar chegando a bom médio. Controle Salvador, visual com campo, Sierra Golf e Oscar. Papai, meu senhor, você é para a instrução de pouso, chame o torre em 198, decimal 95. Chamará para a instrução de pouso, 198, decimal 95, Sierra Golf e Oscar. Por Salvador, que é o Papa Romeu, Sierra Golf e Oscar, visual com campo. Sierra Golf e Oscar, autorizado com 917, suporte Passarém lá. Autorizado pousar 917, reportará na RMAR, Sierra Golf e Oscar. Chame centro Recife, 1-2-8-5, caso negativo, 1-2-5-4-5. Copiar, 2-8-5-2-5-45, obrigado. decolada 31, controle 120, decimal 80. 2080, boa. Tá, 3307. Última venda da Oscaris, que saber se tem a critério, eu posso para ingresso na CTR. Salvador, da 3367, salvo 1, 2, 1, 2. Salvador, 3367, boa tarde, contato com a decolagem, se me mantém em nível de voo 320. Autorizado o Jorge Leda, Jorge Leda, tinha sido autorizado 380, mantém restrito 320. Recebeu o mesmo plano de voo 320, iremos colocar para o centro de fixo em nível de voo 380, aguardo. 0, 3, 3, 7. Essa passagem está no escritório de controle. Estamos dessa parte de sal, mantém sobre a área de voo visual direto sem asa, é a parte para a descida. MA355, submantenha a linha de voo 340 e chame centro Recife 123, decimal 8, caso negativo 123, 8, decimal 35. Está restrito ao 340-1238-1235, com voo. Plano 3367, sub mantém nível de voo 380, direto para o Gávea. Com Gávea da proa, nível 380, da 3367. A ameaça mais quente, mas tem a segurança em um visual direto para o dia. Está com a resposta para a BC. Aos 35.208, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, minha 3 na parte. O zero informe estabilizado. Ajuste 1-0-1-6. Para fazer o procedimento, 1-4-2-0-6-1. Ajuda 7-1-1, desça para nível de voo 0-7-0 na descida. Utilize velocidade máxima de 12-0 nós, devido ao seu número de 3 na aproximação. 10 máximo de 2-0 nós, aqui o 2-7-1-1, até pelo 0-7-0. Tarde, controle de Salvador, Oxaná 63-1-4, está passando 2.800 sair da mão. Oxaná 63-1-4, contato para a decolagem. Ele mantém o nível de voo 340 via saída da bomba. 340 via bomba, chané 63, não faz. Esse é o Felipe, arsenal da 17, autorizado a decolar com proa sul, reporte fora do solo, vento no 50 graus, 07 nós. MA2 1-0, reutilizado de cima 3 mil pés, ajuste de altímetro 1-0 no meia. 27-11, reutilizado descida para 4 no 6, a descida 8-9 no 6. No copiou a descida até 4 no 6. Oscar Mike Yank, desça para 500 pés, ajuste na 06. Santa final, 4206. 4206, completo final do procedimento, chame torre em 18, desça na 05. 05, matou agora, o 4206, agora. Redução de velocidade 190. Reduzindo 190.

27º, responde velocidade 1809, traço do Supra Sérgio, encontra-se na posição de 11 horas, 10 milhas, cruzando 3 mil pés em descida, com um ground speed de 1809. 27º, faz modulada. 27º, reduz a velocidade para 1809, traço do Supra Sérgio, encontra-se na posição de 11 horas, 9 milhas, cruzando 3 mil pés com o Brasil de 1809. Reduzindo 180, tá pessoal, com o tráfego 279. 279, seu novo limite é radial 270 do VR de Salvador. 270 do VR de Salvador, meu limite, 279. Salve, 1219. 219 liberado, 4206. Guardião 05 autorizado, segundo mil pés, ajuste em Salvador 1096. Bom, 1096, Guardião 05. Passa. Passa no 5 mil, para 4. 27º, desce somente 3 mil pés. 3 mil, 27º. Bom, 1099. Separe o localizador, curva esquerda na proa 145. Esquerda 145, interceptar o Watt 2791. Chama a 6290, completinado o procedimento, chame a torre na frequência 18, decimal 9. Torre, 41, mas eu ponho de pé. Aguarde para a transferência de comunicações, eu vou ficar mais tempo. Rádio 0620, 1090. Rádio 90, continua a aproximação, guarda a atualização de povo. Rádio 0620, 1090. Número 3, Mata 0509, interferindo na aproximação. 2791, autorizado final do procedimento, vai para 2 mil pés, já posso contabilizar. 2 mil pés, estabilizado, 2 Oscar Mike Yankee, chame agora a torre na frequência 198 do sinal 95. Reposte no farol de Itapuã. Eita, duas milhas para o farol de Itapuã. E visual com chamela final. Liga já interessante na retaguarda, cuida, né? Negativo, ainda tem mais um tráfego na final. Por gentileza, reposte no farol de Itapuã. Verificarei se será possível o cruzamento ou se eu deverá aguardar para seguir após o azul que está em direção à nacional nesse momento. Positivo. Então, para reduzir a velocidade, mantém aqui o 360 no farol de Itapuã à direita. Ok, obrigada, Oscar Maitianki. Negativo. Salve Delta, Papai Uniforme, contato radar estabelecido a 35 milhas noroeste do Grande Salvador, mantendo o nível de voo 055. Para cruzar o final da 10 mais rápido possível? Positivo. Autorizando, agilizando, Oscar Mike Yankee, fala o termo do cruzamento final da 10. Só o termo do cruzamento da 10, Mike Yankee. 71, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198 do sinal 95. Bate azul 2711, duas milhas para a Cipra. 2711, muito boa tarde, continue a aproximação. Informa o tráfego nesse momento cruzando a final da 10, um helicóptero que vai seguir para a cabeceira auxiliar, porém não vai interferir com a sua aproximação. Continue aguardando a autorização de pouso do 2711. Aguardando a sua autorização, 2711. Na M2 10, solo ao 49, libera direita, solo Salvador 1219. 1019. Estou no cruzamento livrando o eixo, céu 10, ação Mike Yankee. Então, Mike Yankee, deverá fazer uma espera no setor, nesse setor, da final da 17, aguardando localização para pouso na pista 17. Teria condições de fazer uma espera a mais ou menos uma milha da final da 17? Positivo. Fico espera, aguardando autorização para pouso. Eu faço ver se está com o simultâneo com a aeronave que está pousando no final da 10, o Oscar Mike Yankee. E aguarde autorização para a final da 17. Aguarde autorização para a 17 Yankee. 2711, pouso autorizado pista 10, vento no 50 graus, linha 2 a 9. Informe que a sua esquerda tem um helicóptero a 500 pés. Esse ator espera e não interfere com a sua aproximação. Da aeronave, tá bom, pode autorizar 271. Tá bom, muito obrigado. Papango Delta, Papai Uniforme, autorizado a descida para 1.500 pés, e hoje o chama 016. Delta, Papai Uniforme, controle, controle. Mike autorizado, pulso, pista 17, vento 150 graus, 620. Circulação 17, o Mike Yank. Lumba 41, autorizado a alinhar e manter pista 10. Patrão autorizado a alinhar e manter pista 10. Sancho, Patrão da Novembro, Arasco Luiz, que deixa para 1.500 pés, 8 da água, reporte visual comigo. Fala 513, Libera direita, solo Salvador, 219. Libera direita, 219, azul 279. Lumba 41, autorizado decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 619. Patrão autorizado, decolagem. A nova cena de identificação, via chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, hoje chama 016. Uma 169, chama centro Recife, na frequência 123, decimal 8, alterna 128, decimal 35. Desça para Recife, 1238, alterna 12835, ou 169. Com 3.800 acionando a identificação, vou escutar para chegar ao BMED 1, descer o nível de voo 050, ajuste na 096. Decola ao 55, chame controle 1208. Alto. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. Para controle Salvador em 120, decimal 8. Zero, cancelar as restrições de velocidade, número 1 na aproximação. Controle Salvador, aproximação. Onda 41, contato radar na decolagem, antes da versão da Conde, nível de voo 090. Concordo, sobre a Conde 090. Com 3190, acione identificação, voando para Bag para interceptar a chegada do MED 1, desça via para o nível de 060, ajuste na 06. Com 3190, mantenha a descida chegada número 3 na aproximação.

Correio Salvador, o Papa Romeo, na verdade, era para esse processo, asa visual com o campo. Lindo das Coisas, reporte final da 17. Reporte final da 17, está autorizado direto ao final da 17? Afim, está autorizado, reporte final da 17. Isso, reporte final da 17. O nome é 20, decola 2000, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom, nome 20. Salvador, voo 620. Voo 620, contato radar na decolagem, suba via saída PUC para nível 370. Saída PUC nível 370, voo 620. Voo 1, desce para 2, meu pé já autorizado o final do procedimento, ele é satisfeito, estou no zero, reporte estabilizado. Para 2016, reportará ILS 310, tá? 3190, edição de velocidade 2309. Está no meio do zero. Sete autorizado, boa noite, Renato. Desculpe, não compreendi, no 620. Gol no 620, traço de separado em altitude, autorizado em Arjama. Chamo o gol no 620. Certo, bom. 6999, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento no 60 graus, 6219. Ali decola no 0, Arrumemos o Lenderosco Isk, pouso autorizado pista 17, vento 160 graus, 629. Eu vou pouso 17, não vai dar a 3. Só 4-1, agora? 6-0, sabe, temos um trato mantendo no meu hotel, no setor norte de Farol de Itapuã, mas está tendo uma aproximação, é o Alfa Serra 5-0. 1869, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, pista 10, desça para 2, mil pés, reporte com a estabilidade. Eu vi a 1869, mantendo no 1500, pés em pata 2, 8, alto, não interfere na sua aproximação. Monitorado, 869, tá? No 620, chama-se a Recife, na frequência 1.26.85, alterna 1.25.45. 919, decola ao 06, sob controle 120, décima 8. 208, boa tarde, o azul, 6919. Então, 3190, reautorizada descida para 4, meu pé, ajuste 906. 2604.000, boa tarde, o azul, 6919. 6909, contato radar na decolagem, subavia sai da São Lona para nível 340. E São Lona 340, solicita a coordenação 320, o azul 6909. Sete, aguarde a autorização de centro. Escuta. Atualizado, ILS, tem a ONU 0 vida, TAM 3080. TAM 3080, torre 1 no meio, 395. 295, Bradstreet, bom fim de semana. Doutor Salvador, Delta Papa Uniforme, na proa rotatória, Pisoco Campo. Papa Tango Delta, Papa Uniforme, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na sequência 18, décima 95. Serviço, uma milha para Simbra, baixo travar, TAM 3680. TAM 3680, boa tarde, em pouso autorizado, pista 10, vento 900 graus, 619. Informe que em pouco instante haverá uma aeronave que ficará na Taxiway Gulf, portanto, se possível, prepare o pouso para liberar até a Taxiway Foxtrot, por gentileza. Por gentileza, poderia reconfirmar o vento, livrando via Foxtrot, é correto? É, se possível no Foxtrot, senão o senhor faz o backtrack e libera na Fox depois. É. Qual é o vento? 50 graus, 62 graus. Foi Salvador, Papa Tango, Delta Papa Uniforme, prova com rotatória visual com campo. Delta Papa Uniforme, reposta verificado hoje, né? Ok, vertical de Igmar, Delta Papa Uniforme. Você conhece a Igmar? Afirmo. É novo no nós. Você teria condições de abandonar a sinal da 17 e ingressar no Perna do Vento da pista 10, aguardando para girar base para a sinal da 17? 0 milhas com grau de PIB de 1609, realizar um Boeing 738, reduz a velocidade para 1809. 7, a tráfego a 10 milhas está sem o mesmo ticket, está autorizado 2 mil pés. Zero, solo ao 10, libere à direita, Foxtrot, e chame o solo em 121.9. Uniforme, inicie 360 pela direita para reinterceptar perna do vento da pista 10. 360 pela direita, interceptar 10 pela direita. Não, o Delta Vapor Uniforme inicie 360 com curva pela direita para reinterceptar perna do vento da pista 10, ok? Pista 10, ok. 69, informa o tráfego à esquerda, ao número 500 pés, efetuando espera nesse setor, aguardando para seguir para pouso na pista 17-1869. Agora pista livre, pouso autorizado. 1869. Monitora o tráfego e livre, pouso, pistão 0-1869. O Delta Papal informa a minha intenção, pouso autorizado, assim que chegou, passar a linha de cruzamento da oeste da 17, ok? Tá, o final da 13 após o final da... O Delta Papa Uniforme, se possível, não prolongue a perna do vento. Assim que eu vou passar, já vou autorizar seu pouso. Tá, 3.800, uma testa escuta? E ativo agora, com o solo 1219. Chamaram o solo, boa noite, na 3.800. Delta Papa Uniforme, está sinalizando 3.600. Polifal e autorizado final da 17. Final da 17, Delta Papai Informe. Estabilizado, senhor 3190. 3190, compartilhado o procedimento, torre 18, 1895. 1895, boa. Salve autorizado, pistão no 7, dentro do 50 graus, 629. Autorizado no 7, dentro do painel de fora. 1869, solo 13, libera a direita, solo Salvador 1219. Solo 1219, um favor, 1869. Boa tarde, 3190, aproximação final. 3190, boa tarde, continua aproximação aguardando autorização de pouso. Informo que a que programa por gentileza para pouso na taxa a livrar até a taxa em Fox Trot devido à aeronave na taxa de Murphy, ok? Gente. Boa tarde, Gol 9189, estando em identificação, autorizada a chegada do 91, voo na Provi Itap, desce para nível de voo 050, ajuste na 096. Localizado, pista no 0, vai ser no 50 graus, 119. Livre pouso, terra 3190. Opa, Paulo, forme, solo, alto no 4, obrigada pela colaboração, estamos tentando verificar o nosso procedimento aqui na circulação do aeroporto. Muito obrigada pela colaboração. Segue para a mata. Autorizado backtrack. Informe pista livre. Segunda 4-1, afastado 5-7 milhas nordeste do Salvador, serviçada terminado, mantém nível 090, chame controle Aracaju, processo 90 do Sinal 3. São 3190, solo 16, libera a direita, solo 219. Solo 219, já fez o nome. Gente, grata, boa tarde. 145, acione a identificação, via chegada BF, desça para 4.000 pés e ajuste na 016. Lua 9189, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento Lua 6-Way, pista no zero, reporte com estabilidade. 2.000, começo 16, reportar estabilizado, Lua 9189. Lua 9189, informa um tráfego mantendo 1.000 pés no setor sudeste de Duna. Um alfa 150, não interfere na sua aproximação. Gente, Lua 9189. 143. Charlie 143, eu tenho identificação, via chegada Golf, desça para o nível de voo 050, eixo no 096. Confirmeira a matéria no meu pé ou irá descer para aqui as pernas. Confirmo, você não no meu pé, estou atuando no litoral para retorno do Pico Azul para Salvador, para Pouso. Sete, matéria no meu pé, reporte quadro no parque de pessoas.